Muito boa noite, está 31978. Venha milha por Índio Serra, baixado chegado. 3178, sente, liga pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 10 mais. Sim, pouso 10, estou 31978. Vicente 6224, aguarde 4 minutos. Sete, oito, seu solo ao 04, Lima direita, táxi via Alfa e Juliette para área remota, mantenha me escuta. Alfa, Juliette para remota, 3, 1, 7, 6. 6313, Deixa aguarde com a tempo. 3. Salvador 3305, autorização Recife, boa noite. 6-3305 para Recife, aguarde com outro minuto. É 224 Chané, pronto, com a tempo. Autorizado para Aracaju no nível 190, aqui negativo 230, 190, decola à esquerda, saída Puca, Jamo, depois voa para Aracaju, aciona 5130 e o controle é 119, constam 120 nesse 8. Chama para acionamento. 3-1-3, para cópia. Autorizado então para Guarulhos, nível 360, aqui negativo 380, autorizado 360 para Guarulhos e a Pesuru 21, decola da 190, curva à direita, na saída Arbor, depois voa Elefa, Arbor depois Elefa, aciona 5120 e o controle 120 decima 8. 360 aprovado, via Pesuru 21, decola da BF, da boa, transição Elefa, 5120, o código transponder. Controle 208. Está correto, chama para acionamento. Camará, no 02. Tá 3305, para cópia. Passa 3305. Autorizado Recife 330, nível, via Perisque 58. Decola da 190, curva esquerda, na saída Puca, Jamo e transição Aru. Decola com curva esquerda. O controle é 19 decimal, corta 120 decimal 8 e o código 5116. Nível 330 para Recife, rota Aparecida 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, controle 208, 5116, transporte da 3305. Correto, chama pressionamento. Camarada. Agora a remota deu 3, com certeza. Afirmativo, para a área remota, sua esquerda agora, para a área remota, não me escuto. É, remota, prevista aqui, remota no 4, aqui no pátio 1, ok? É, remota no 4. Salvador, boa noite. 64209, cheque o trem, livre o pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Baixado trabalho, 4209. Livre pouso, 080 graus, 10 mais. Livre pouso na BR, 109. Agora até 3305, fica ativamento na posição 07. 305 na 07, está autorizado, chame táxi. Depois, ativamento para o táxi, 305. Aeronave, sola Zulu 2, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette e mantenha a minha escuta. Via Alfa, chame antes da Juliette, na escuta, Zulu 42, aeronave. Atlântica 3305, POB 37, 3 horas e 42, alternando o Natal. 37 a bordo? 37. O táxi via Pátio e depois à esquerda, Índia, ponto de espera, Champlain para decolar. Sente no 02, aguarde. Azul 4209, entre o direto. 4209, observe a passagem da aeronave da TAM, que está taxiando aqui pelo pátio. Após ela, ingresso à esquerda, portão 3. Após o TAM, ingresso à esquerda, portão 3, ocupação 09. Negativo, tem uma aeronave da Azul que vai estacionar aí e seu pushback é, interfere no posicionamento dele, ok? Ele vai parar, assim que ele parar, inicia. É, após o Azul, então, é presente. Após o Azul encostar em seu lado esquerdo. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 12 nós, 3305. 3305, decola uns 20, controle 120, decima 8. 08, boa noite. Está livre o táxi até o ponto de espera, chama o ponto da decolagem. Salvador, Estrela 224, para o Pushback, Estrela. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. E a 313, autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 8 lanches. 6303, decola 27, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Rotina 6224 para o saque, com 91 a bordo, 1h50, alterna Salvador. Autorizado, até o ponto de espera, champanhe para decolagem. Autorizado, até o ponto de espera.